compondo o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta 4 aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do centenário do patrono da educação brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do YouTube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta primeira parte da quarta aula, os professores Pedro Pontual e Alexandre Saum apresentam seus pontos de vista sobre o tema A Atualidade do Pensamento de Paulo Freire e Educação Popular. Lembrando que esta é a penúltima aula desta série, que tem ao todo 8 episódios. Mediando o evento estão Eliette Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra Paulo Freire. Bom dia a todas e a todos, estudantes da disciplina Pedagogia Paulo Freire, e todas e todos que nos seguem nesta aula aberta da Cátedra Paulo Freire. É com alegria que nós hoje, né, estamos construindo a nossa quarta aula com o tema Atualidade do Pensamento Paulo Freire e Educação Popular. Essa é uma atividade da Cátedra Paulo Freire, vinculada à PROGRADE e à PROESP. Queremos agradecer àqueles e aquelas que atenderam o nosso convite. Estamos aqui contando com o professor Osama, o pró-reitor de extensão, e a professora Elizabeth Valle, da Universidade Estadual de Campina Grande. Como sempre, nós temos duas pessoas, né, que representam instituições, aquelas a quem a cátedra tem uma vinculação. Na primeira aula, nós tivemos a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Ensino, a PROGRADE, as duas instâncias que são responsáveis, né, por esta atividade. Na segunda aula, nós tivemos o Centro de Educação e o Departamento de Administração Escolar, vinculações da cátedra no lugar da sua atuação. Na terceira aula, nós contamos com dois parceiros, duas parcerias que apoiam a cátedra, que é exatamente a Faculdade de Filosofia do Recife, né, com seus 80 anos fazendo educação, e o SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Pernambuco. E hoje nós contamos com o nosso querido pró-reitor, Osama Nauá, e a nossa querida professora Elizabeth Valle. É um prazer imenso. Vamos continuar esperançando com Paulo Freire, né? E é exatamente com esse mote que nós passamos ao nosso querido João Alexandrino, poeta e participante, né, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco. Alexandrino, anualmente, ele faz uma homenagem a Paulo Freire, fazendo uma poesia. E neste ano centenário, logicamente, que, né, a inspiração veio muito mais forte, então ele tem mais de uma poesia. Então, obrigada, Alexandrino, seja bem-vindo. Ronieri, querido, seja bem-vindo e muito obrigada aí pelo trabalho de sempre. João Alexandrino, é com você. Bom dia a todos e todas. A nossa querida mestra Eliette Santiago, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, me deixa muito honrado, muito feliz. Isso me faz confirmar para todos nós os ensinos de Paulo Freire, porque quando se lembra dos pequenos, é porque ele foi muito grande na educação. Eu quero também parabenizar aqui a presença da professora Elizabeth e de todos os professores e professoras presentes. Bom, conhecimento e libertação. Educação faz florar o coração de alegria, esperança e emoção. É a certeza do homem em construção, lapidando caminhos para a sua libertação. E de mão dadas, a mulher em união, geram crescimento da população. É o seu conhecimento que chega em nossa mão. É a fonte inspiradora em formação. A você, Paulo Freire, nossa gratidão. E, encerrando assim, a gente, nesse desafio, eu ontem, quando recebi o convite, aí me sentei e me inspirei, e saiu uma que ainda está em rascunho. Diz assim: setembro está chegando. É um mês abençoado, porque traz para o presente a força de um passado, comprometido com todos que buscavam ser formado. Por isso ninguém vai te esquecer. Você será sempre lembrado. E ao mestre Paulo Freire, o nosso muito obrigado. E à cátedra, eu agradeço. A Eliete Santiago. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Alexandrino, se o convite tivesse chegado antes, mais poesia nós teríamos, né? Porque aí, olha, é inspiração e conhecimento. Meu querido, obrigada como sempre. Se você der um tempinho só, digo assim, gratidão. Como não agradecer de estar presente nesta homenagem a você? Sinto-me recebendo sem merecer. Até em momento como esse, faz pequeno crescer. Seu grande conhecimento fez muita gente aprender que só a educação constrói o desenvolver. 100 anos dedicados a quem busca o saber. Por isso sua história jamais iremos esquecer. Paulo Freire, você é o caminho de todos que querem vencer. Obrigado. Paulo Freire vive. Viva Alexandrino. Obrigada, poeta. Marília e eu somos agradecidas, né, por esta construção de aula que a gente agora vai dar continuidade com Marília fazendo a mediação. Bom dia a todos e a todas. Alexandrino, receba a gratidão do nosso coração por essas palavras inspiradoras que sempre têm nos alegrado. Eu cumprimento o professor Osama, cumprimento a professora Elizabeth do Vale, cumprimento a professora Eliette Santiago, a nossa companheira, amiga, que estamos na coordenação dessa disciplina desde 2013. E para nós, esse momento que estamos vivendo é um momento que nos traz muita alegria de estar juntos com um coletivo bem maior de diversos lugares do nosso país e até fora. Cumprimento também a Roniele, que sempre está conosco, né? E o Lucas, nos ajudando para que todas as pessoas tenham acesso à nossa aula aberta. E também gostaria de cumprimentar e agradecer, né, ao professor Pedro Pontual e ao professor Alexandre Saul, né? Hoje, como está ocorrendo nas outras aulas abertas, teremos com certeza, né, uma manhã de construção, de partilha de conhecimento por esses dois professores que são estudiosos, pesquisadores e militantes incansáveis do referencial de Paulo Freire. Então, cumprimento e já agradeço por estar aqui conosco. Temos uma equipe de professores de excelência hoje para discutir sobre a atualidade do pensamento Paulo Freire e a educação popular. O professor Pedro Pontual, ele é doutor em educação pela PUC de São Paulo, colaborador da Cátedra Paulo Freire da PUC de São Paulo, coordenada pela professora Ana Maria Saul. É professor colaborador do Centro de Formação da Ação Educativa nos temas de Educação Popular e Paulo Freire, é presidente do Conselho de Educação Popular da América Latina e membro da diretoria da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Também é professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu passo, nesse momento, a palavra para o professor Pedro Pontual, para que ele possa iniciar com essa nossa roda de diálogo. Bom dia a todas, todos e todes. Eu queria agradecer e dizer da minha honra e emoção de estar participando desta aula aberta na Universidade Federal de Pernambuco, a universidade onde Paulo Freire iniciou, né, a sua grande elaboração por pensamento educacional brasileiro e mundial, por que não dizer, né? Foi nesta universidade que, com a equipe do Serviço de Extensão Cultural, Paulo Freire iniciou, né, essas contribuições tão atuais que nós vamos discutir agora. Né? E queria saudar, nesse sentido, a professora Eliette, né, que tem sido uma incansável batalhadora, né, no sentido da discussão do legado de Paulo Freire. Como a extensão desta universidade incorpora o diálogo com a sociedade, né, e reitera a importância desse diálogo, mostra que esta universidade segue reinventando o pensamento de Paulo Freire. Queria saudar também a professora Elizabeth do Vale e através dela, todo o esforço muito importante feito na Universidade Federal da Paraíba. Né? E acho que é muito simbólico que hoje estejamos aqui, o FPE e o FPB, né, ao tratar deste tema, atualidade das contribuições de Paulo Freire e educação popular. Porque, em verdade, o professor Carlos Rodrigues Brandão tem relembrado isso, né, que as primeiras expressões explícitas da concepção de educação popular nos anos 60, né, elas advêm da Paraíba, né, das formulações da CEPLAR, da Campanha de Educação Popular da Paraíba, que promove que publica os primeiros documentos se reivindicando numa concepção de educação popular. Então, acho muito, muito simbólico, né, a presença do FPE, do FPB, nesta discussão sobre a atualidade das contribuições de Freire e educação popular. Sendo que o FPB segue sendo hoje também um centro de reinvenção e de preservação do legado de Freire, de muita importância. Bem, feitas essas saudações, eu queria começar essa contribuição sempre lembrando da maneira com que o próprio Freire provavelmente começaria, né, uma fala neste momento, que é expressando, né, a nossa indignação com esse momento e com esse contexto histórico que nós estamos vivendo, né, com mais de 500 mil mortos pela pandemia e uma clara uma clara compreensão de que isto poderia ter sido diferente se não fosse as políticas genocidas e negacionistas, né, desenvolvidas pelo governo federal. Então, eu penso que justamente a primeira contribuição importante de Freire na discussão da educação popular é justamente essa necessidade de que todas as práticas de educação popular partem de uma análise do contexto histórico, né, em que estamos vivendo. E nós podemos, nesse sentido, né, observar que, na verdade, a pandemia, né, ela é a expressão de um conjunto de crises pré-existentes e ela, ao mesmo tempo, acentua, né, os elementos dessas crises. promovendo um crescimento das desigualdades, um crescimento da polarização ideológica na sociedade brasileira. Nesse crescimento das desigualdades, é importante destacar, inclusive, das desigualdades educacionais, né? Ela acentua, né, um processo que, em curso de tentativa de destruição da democracia, acentua a crise ambiental, e ela se situa também no contexto do avanço de diversas formas de fundamentalismo, fundamentalismo na sociedade brasileira. Bom, diante de um contexto, portanto, histórico, eu diria inédito, né, que a pandemia nos coloca, eu acho que a primeira questão, né, importante quando a gente pensa em práticas de educação popular, neste contexto histórico, é a gente buscar tentar responder a pergunta de quais são os aprendizados que nós podemos extrair deste momento histórico inédito, pensando, né, num momento histórico seguinte, que alguns têm chamado de pós-pandemia. Bom, nesse sentido, Paulo Freire certamente recusaria, né, como recusou, quaisquer tipos de explicações fatalistas, né, e deterministas para o entendimento desse momento que nós estamos vivendo. E afirmaria, com toda a força, de que a história não é inexorável e ela é um tempo de possibilidades. E que, portanto, diante de situações como essa, que poderíamos dizer, chamar usando o seu conceito de situações limites, é preciso que a gente busque vislumbrar alternativas que no horizonte podem constituir um outro mundo possível e que se concretizam, né, hoje, né, na busca de construção, né, dos inéditos viáveis. Inéditos viáveis que já estão, né, se expressando, né, em práticas como, por exemplo, de agroecologia, né, em práticas como a economia solidária, as diversas formas de economia solidária, que já estão se expressando em uma série de projetos alternativos, né, no campo da educação, que se expressam nos movimentos feministas, nos movimentos juvenis, que se expressam na mais diversas formas de articulação de redes, né? E nesse momento que nós estamos vivendo com as consequências trágicas dessa pandemia para a fome, para o desemprego, que se expressam em práticas de solidariedade. Estamos ouvindo o professor Pedro Pontual, presidente do Conselho de Educação Popular da América Latina, que fala sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire e educação popular. Pedro Pontual faz uma análise do momento atual em que vive a América Latina sob a ótica do pensamento freiriano. Lembrando que a história é um tempo de possibilidades e há várias iniciativas acontecendo visando um outro mundo possível. Nós vivemos um momento, né, de desafios, portanto, bastante grandes, né, para o que a gente chama de educação popular, os movimentos de educação popular na América Latina e no Caribe. Um primeiro desafio que eu gostaria de aqui colocar é justamente que nós estamos vivendo um momento de disputa de sentidos, né? um confronto ético e político entre um paradigma hegemônico e dominante neoliberal, que é também patriarcal, racista, conservador, excludente, e paradigmas alternativos que buscam responder a outros tipos de valores, que buscam construir outros valores, um novo, que vem sendo chamado de um novo padrão civilizatório, assentado na justiça, na equidade, na solidariedade, no respeito às diversidades, em práticas de diálogo horizontal, na problematização e na atitude crítica diante da realidade, no cuidado com a vida e com a natureza, e na reinvenção da democracia. Então, nós vivemos um momento que é de disputa de sentidos entre um paradigma hegemônico e paradigmas alternativos. Segundo desafio, né, tem que ver com o fato de que esse paradigma neoliberal, que é hegemônico, ele se confronta, né, com um elemento que é central nas contribuições de Freire, que é a ideia de uma proposição de uma substantividade democrática. E que, portanto, para a construção dessa substantividade, requeriria, né, justamente uma educação que seja democrática, seja crítica, que seja ética, que busque construir uma pedagogia libertadora da autonomia, da esperança, da indignação, dos sonhos possíveis, da solidariedade, da tolerância, do compromisso, né, como formas de reinvenção, né, daquilo que está na pedagogia do oprimido. Uma terceira questão é de que a atualidade das contribuições de Paulo Freire tem muito que ver com a sua proposição, né, de uma educação fundada numa reflexão crítica sobre a prática, que o levou a propor uma verdadeira pedagogia da praxis. E esse é um elemento central, porque é essa pedagogia da praxis, né, que vai atualizando justamente as contribuições de Freire, né, e que vai sendo assumida, né, nas diversas práticas de educação popular, né, que buscam enfrentar esta conjuntura, né, que nós estamos vivendo. Nós temos práticas, né, que buscam repensar a escola, né, sobretudo a partir de uma reconexão com os territórios. Nós temos práticas de, chamaria de reinvenção dos movimentos sociais, onde diversos movimentos sociais passam a construir novos projetos. Acho que um exemplo emblemático disso é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. nós temos práticas de reinvenção, né, da cultura e da política, que se expressam nas práticas da juventude. A atualidade das contribuições de Paulo Freire tem muito que ver com a sua proposição, né, de uma educação fundada numa reflexão crítica sobre a prática. E esse é um elemento central, porque é essa pedagogia da praxis que vai atualizando justamente as contribuições de Freire, né? E que vai sendo assumida, né, nas diversas práticas de educação popular, né, que buscam enfrentar esta conjuntura, né, que nós estamos vivendo. Eu queria trazer aqui para o nosso diálogo, né, uma dessas práticas, né, que buscam atualizar as contribuições de Freire, né, que tem sido a prática justamente do que o CEAL, que é o Conselho de Educação Popular da América Latina e do Caribe, propôs lá em 2019, da constituição da campanha latino-americana em defesa do legado de Paulo Freire. Essa campanha, ela nasce até mesmo antes da proposta do centenário, das atividades relativas ao centenário Paulo Freire. Ela nasce justamente naquele contexto de forte polarização, em torno do próprio pensamento de Paulo Freire, né? Os ataques, né, que ele sofreu e sofre, né, a partir da ascensão das forças de direita, extrema-direita, né, no Brasil, mas ataques também que ocorrem em outros países da América Latina, né. Então, naquele contexto, nós lançamos a ideia de uma campanha em defesa do legado de Paulo Freire. Uma campanha que fosse mobilizadora, uma campanha que contribuísse para recuperar a memória, mas ao mesmo tempo mobilizar a sociedade, e praticar a educação popular em torno e a partir do pensamento de Paulo Freire. E partindo de uma pressuposição que é fundamental na própria visão de Paulo Freire, né, de que atualizar as suas contribuições é, sobretudo, buscar reinventá-las, né, reinventá-las à luz, né, dos desafios presentes, praticando aquilo que a gente vem chamando na campanha da presentificação do pensamento de Paulo Freire. Um movimento em que, ao mesmo tempo, você recupera, né, o contexto histórico em que surgiu, em que se desenvolveu o pensamento de Paulo Freire, e busca presentificá-lo, né, à luz dos contextos históricos que nós estamos vivendo, né. Essa campanha, ela se ampliou muito, né, de 2019 para cá. Hoje ela é constituída e coordenada por um conjunto de movimentos sociais, instituições universitárias, inclusive a própria UFPE, que é membro da coordenação da campanha, né, através de um sem número de movimentos e de instituições, né, e de práticas, né, que vem buscando justamente essa colocar o legado de Paulo Freire no sentido de responder aos desafios presentes hoje na sociedade brasileira. Então, entre essas práticas que a campanha acabou criando, né, poderia destacar, por exemplo, o que vem sendo chamado dos cafés com Paulo Freire, né? Atividade que surgiu lá no Rio Grande do Sul, originalmente, a partir de quatro companheiras, professoras da rede pública do Rio Grande do Sul, aposentadas, né? Começaram muito, de maneira muito simples, né? Um grupo de estudos em torno do pensamento de Paulo Freire, né? E essa ideia foi se disseminando, né? E hoje nós temos cafés com Paulo Freire criados a partir dos mais diferentes contextos, nos mais diferentes lugares do Brasil e até fora do Brasil, buscando discutir, né, justamente essa atualidade das contribuições de Freire, né, no sentido de fortalecer, né, as práticas das pessoas que participam dessa atividade, né. Nós temos, né, também as práticas que vêm sendo denominadas, por exemplo, no Ceará. Ontem eu via uma apresentação, né, das rodas literárias, onde trabalhadoras, da agricultura familiar, né, se reúnem também sistematicamente para discutir e debater o pensamento de Paulo Freire à luz dos problemas e dos desafios das práticas, né, por elas desenvolvidas. Nós temos as ações de solidariedade, né, nesse momento muito fortes, né? Por exemplo, o cursinho TF Livre de Belém, né, que vem buscando, ao mesmo tempo em que desenvolve um conjunto de práticas de solidariedade com os jovens, né, incorporar a discussão do pensamento de Paulo Freire na reflexão crítica sobre as práticas desenvolvidas naquela iniciativa. E assim, um sem número de cursinhos populares hoje disseminados em todo o Brasil. E em outros países, né, o que vem sendo chamado das jornadas freirianas, como, por exemplo, em Cuba, né, em Colômbia, no Peru, no Equador, né? Fortemente. Então, eu penso, com isso eu vou concluindo para não passar do meu tempo, né, que a campanha latino-americana em defesa do legado de Paulo Freire vem se constituindo, sobretudo, justamente num espaço, né, em que se buscam atualizar, né, as contribuições de Freire para fortalecer, né, práticas de educação popular nos mais diferentes territórios onde ela se desenvolve, né? E eu só vou anunciar a vocês, né, que depois do momento dialógico, né, eu queria justamente concluir a minha fala oferecendo a vocês, né, uma das produções da campanha latino-americana em defesa do legado de Paulo Freire, que é uma música, né, chamada Carta aos Professores. Isso fica como presente do final da minha intervenção. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Pedro Pontual, né, dizendo que essa conversa ainda continua. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, com garra e humildade, o fácil ensinar. Repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Professor Alexandre Saul é doutor em educação pela PUC de São Paulo, é docente pesquisador da Universidade Católica de Santos, atua no programa de pós-graduação em educação e na coordenação da Cátedra Paulo Freire dessa mesma instituição, integra a diretoria da Associação Brasileira de Currículo, é membro da Rede Freiriana de Pesquisadores e do grupo de pesquisa O Pensamento de Paulo Freire na Educação Brasileira, da PUC São Paulo. Passamos, então, esse momento para o professor Alexandre Saul. Bom dia, então, novamente, a todas, a todes, a todos. É com grande alegria que estou aqui hoje nessa mesa, nessa aula com vocês. Quero agradecer muitíssimo pelo convite, né? É sempre um prazer reforçar essa nossa parceria, que já vem de alguns anos, né, por meio da Rede Freiriana de Pesquisadores, né, das relações acadêmicas e pessoais de amizade que construímos ao longo desse tempo. Então, de fato, isso nos enche de esperança e de energia para enfrentar tempos tão difíceis. Quero também, né, cumprimentar de forma especial professora Eliette, professora Marília, né, já agradecendo novamente pelo convite, professor Osama, professora Elizabeth, professor João, aqui colegas de mesa, professor Pedro Pontual, né, que tem sido uma referência, né, para vários dos nossos estudos no campo da educação de jovens e adultos, da educação popular. É um grande prazer poder dividir esse momento de aula, né, com você, Pedro. Muito bom mesmo. Quero, da mesma forma que Pedro, manifestar aqui a minha indignação, não é? Com a forma como vem sendo, né, conduzido o enfrentamento das crises pelas quais passamos, sobretudo no âmbito do governo federal, não é? Crise sanitária, crise econômica, crise social. Né, dizer, expressando também já a minha solidariedade, sobretudo, em especial, aos familiares, aos amigos, que hoje, né, é difícil dizer alguém que não tenha perdido alguém próximo ou sofrido com alguém próximo que tenha estado com a Covid-19 ou aqueles que tiveram as suas vidas ceifadas, como bem nos alertou o Pedro, de forma, né, de forma que muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas e a gente poderia estar em outra situação agora. Quero dizer desse momento, não é? Pensando também, queria estar aqui com o Pedro, né, e ele tem sido, a partir da releitura que faz de Paulo Freire, da sua própria prática e de outros autores, assim como outros companheiros de mesa aqui também, né, foi citado o professor Alder Júlio, a própria professora Eliette, né, que são referências para a educação popular, e sempre nos dizem de um quadro de princípios, um quadro de princípios dos quais nós não podemos abrir mão, não é? Se, de fato, nos comprometemos com uma prática transformadora da realidade que tem como horizonte justiça social. Então, e Pedro elencou alguns desses princípios, né, na sua fala. A questão da própria, né, de como é preciso conduzir a prática com ética, né, uma ética da vida, com solidariedade, com diálogo, com respeito à diversidade, né, com desenvolvimento de atitude crítica, cuidado com a vida e com o meio ambiente, com a natureza e afirmação da democracia. Então, o que eu pensei em trazer aqui para essa manhã, para discutir com vocês, até com a intenção de poder pensar um pouco a prática com vocês, é um pouco da forma como venho trabalhando com esse referencial da educação popular a partir desses princípios na universidade e, sobretudo, na graduação em pedagogia, né? Num contexto de uma universidade comunitária, de uma universidade que recebe muitos alunos e alunas do ProUni, no contexto de uma universidade que tem um atendimento a uma população periférica e que está ali buscando novas possibilidades de atuação na escola, de reinvenção da sua prática, de mais justiça, né, de melhores condições de vida e de trabalho. Então, gostaria de pensar, né, dentro desse quadro de princípios, né, dessa educação popular, da qual Paulo Freire é um, né, um ponto de referência, um marco, uma inflexão, como um referencial para pensar a docência dentro, inclusive, de uma institucionalidade que coloca limites a essa prática, não é? Mas como é que a gente pode, sem abrir mão de alguns desses princípios fundamentais que foram colocados aqui, que estão muito, muito bem explicitados na obra de Freire, por ele, né, como nossa referência central, teórico e metodológica, podem ganhar materialidade numa prática de docência na universidade. Bom, aqui um pouco só da minha trajetória, sempre gosto de dizer que a forma como leciono hoje, ela se fez num caminhar, né? Um caminhar que passou por primeiras experiências como docente no campo da análise de sistemas, do campo técnico, que é bem diferente daquilo que, não por conta da área de conhecimento, né, mas por conta do próprio contexto, da formação, das expectativas que se tem, às vezes, para esse campo, e que acaba gestando, às vezes, uma docência muito diferente dessa que tenho hoje, e que isso vai... É um constante reaprender, não é? Exige uma constante reflexão, abertura para mudança, necessidade de buscar novos compromissos, novos valores. Quer dizer, a gente não nasce crítico, a gente não nasce, né, sabendo todos esse conjunto de princípios e pressupostos, de práticas, mas a gente vai ganhando consciência, ganhando um saber fazer a partir de teoria e de prática. Nesse meio de caminho, algo muito importante foi ter tido a experiência como ator de teatro, que é uma prática de um teatro que se faz, um teatro popular, um teatro que se faz com as comunidades, nas periferias das cidades, e ali aprendi muito, né? Aprendi muito sobre participação, sobre fazer coletivo, sobre solidariedade, que hoje me ajudam na docência em grande medida, né? E hoje venho atuando na Unisantos, na Federal do Espírito Santo, também como professor de políticas educacionais, mas vou dar um salto aqui. Muito bem. Essas também são só referências às pesquisas, às pesquisas acadêmicas que eu desenvolvi no mestrado e no doutorado, só para também situar um pouco as pessoas, para dizer um pouco dessa trajetória que passa pela educação de jovens e adultos, passa e desemboca também mais tarde na formação de educadores, mas sempre muito apoiada no referencial freiriano. Estamos ouvindo o professor Alexandre Saum, da Universidade Católica de Santos, que preparou uma aula intitulada de Educação Popular, Paulo Freire como referência para a docência. E por que Paulo Freire, não é? Dizer um pouco de sua atualidade. Vejam, aí trouxe dois excertos, um de autores internacionais, Maria Teresa Estrela, portuguesa, né, professora portuguesa, e o Peter McLaren, dos Estados Unidos, Então, a Maria Tereza dizendo, né, Paulo Freire nos parece um dos autores que melhor articulam a filosofia da educação e a formação de educadores, né? Então, vejam como Freire é um autor fundamental para esse campo de estudos e pesquisas. E o McLaren dizendo do humanismo radical de Freire, que nos tempos atuais nos oferece subsídios para enfrentar aquilo que é, né, se manifesta muito concretamente na sociedade neoliberal, como dizem aí o Dardot e o Laval, naquele livro que muita gente leu, né, A Nova Razão do Mundo, mas que são políticas brutais de desumanização que infectam o mundo hoje, né? O McLaren usa até essa expressão muito forte e que desembocam em guerra, imperialismo, globalização capitalista, repressão política, tortura, racismo, patriarcado, homofobia, triunfalismo religioso. E agora uma citação de Giroud, onde ele vai dizer, olha, e essa pedagogia radical, né, que características ela tem? Não é? E Giroud aposta muito na ideia da interdisciplinaridade, que questiona categorias fundantes de todas as disciplinas, e tem uma missão pública de tornar a sociedade mais democrática. Então, vejam como coincidem princípios que já foram bastante citados aqui pelo Pedro anteriormente, e ela vai além da crítica para elaborar uma linguagem positiva de empoderamento humano. Que outros elementos, né, nós podemos aprender dessa proposta radical, né, que vai à raiz dos problemas, a raiz do, né, que coloca o ser humano no centro do processo histórico, né, da antropologia freiriana, né, que coloca o ser humano como raiz de uma prática de pesquisa e que é também pedagógica, não é? Bom, alguns desses outros elementos-chave, né, buscar compreender a realidade a partir da perspectiva dos que têm a vida negada. Esse é algo, um pressuposto também do qual não podemos abrir mão, não é? Justificar a nossa prática, não é? A nossa ganhar força nas nossas opções políticas e pedagógicas, enfrentando, compreendendo e enfrentando a coisificação do ser humano, não é? Como justificativa desse enfrentamento necessário que fazemos e a crítica e apostar que nesse campo a crítica teórica não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente, necessária, né? A teorização crítica, ela assume um compromisso com a transformação do real em favor de um sistema que amplia condições de vida digna e que se faz por meio de luta coletiva, não é? Não se trata de assumir posturas somente individuais, o que às vezes no limite da institucionalidade é uma força importante, não é? Por isso a gente aposta tanto no trabalho coletivo dos professores, no trabalho coletivo entre professores e comunidade escolar, não é? Porque sozinho a gente cansa mais rápido e às vezes titubeia na luta, não é? No coletivo a gente se faz mais forte. Esse é um desenho apenas de uma espiral, não é? Que para mostrar um pouco dessa ideia praxeológica de inspiração freiriana, né, daquilo que Paulo Freire chama na sua obra de metodologia da investigação temática, que tem sempre a realidade concreta como ponto de partida e N momentos e fases de construção de conhecimento, de luta política, de transformação, que vão se ampliando em círculos concêntricos de conscientização, não é? Então, aqui está um desenho apenas para mostrar um pouco isso, algo que eu coloquei lá na minha tese de doutorado. E também quero dizer para vocês, né, essa ideia a partir da Ana Maria Saul, o que que seria esse compromisso com a reinvenção de Paulo Freire, não é? Então, gosto muito dessa fala da Ana, onde ela vai dizer que a reinvenção do legado freiriano significa uma releitura crítica, cuidando, evidentemente, para não descaracterizar as suas propostas fundamentais, não é? Esse é um ponto chave, não é? Não se trata de fazer algo do zero. É preciso compreender muito bem quais são os conceitos, quais são os pressupostos e como eles podem se fazer presentes hoje nos diferentes contextos, com diferentes limites, com novos desafios políticos, materiais, pedagógicos, filosóficos que nós temos na nossa, né? A questão para nós é como trazemos Paulo Freire junto conosco nessa luta, de mãos dadas com ele, não é? Para esses enfrentamentos. Ouvimos o professor Alexandre Saum, da Universidade Católica de Santos, que preparou uma aula intitulada de Educação Popular, Paulo Freire como referência para a docência. No próximo programa, esta quarta aula continua. Nela, o professor Alexandre Saum vai fazer um relato de uma experiência junto a estudantes de pedagogia. Será o último episódio desta série de aulas abertas. A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária, uma realização da Cátedra Paulo Freire com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. A adaptação das aulas para a Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Polônio. Até a próxima aula!